sofrendo. Bom, perceberam que então existe uma relação entre esses três atributos, esses três conjuntos de atributos pessoais, quer dizer, os modos pelos quais você sente as coisas, pelos quais você corresponde às coisas emocionalmente, as opções reais de liberdade que surgem, as opções reais de cursos de ação que surgem na sua mente diante de uma situação, e a sua capacidade de entender as situações e os objetos nela envolvidos, estão ligados a três daqueles quatro bens fundamentais que a gente mencionou em aulas anteriores. Está claro, hein? Veja bem, aqueles quatro bens fundamentais, todos eles despertam interesse no indivíduo humano. E é por isso mesmo que eles são bens fundamentais. Mas no decorrer da sua vida, no curso da sua vida, você dá uma importância cada vez maior a um ou dois deles e não mais. Não é assim? Quer dizer, você não pode levar uma vida que busca, em que você busca com a mesma facilidade e intensidade saúde, prazer, liberdade e conhecimento. Não é assim? No decorrer do tempo, você se estiliza numa direção. Então, por exemplo, algumas pessoas percebem uma facilidade e ao mesmo tempo um interesse na busca do prazer. Outras percebem nelas mesmas uma facilidade e um interesse na busca do conhecimento. E assim por diante. Está quase, hein? De acordo com esse predomínio, o predomínio de um dos bens sobre os outros, o sujeito se estiliza. Ele começa a se conformar a um tipo impossível para o ser humano. Veja bem, impossível para o ser humano que ele busque apenas conhecimento, ou que ele busque apenas liberdade, ou que ele busque apenas prazer, ou que ele busque apenas a preservação da vida, a preservação do corpo. Mas você pode conceber tipos que vivem em função fundamentalmente de uma dessas quatro coisas. Está claro, hein? Esses são os tipos fundamentais de pessoas. Está claro, hein? Então, o primeiro passo para entender uma pessoa é entender qual destes bens explica a maior parte do seu comportamento. Está claro isso aí? Pergunta se eu olho as pessoas, você começa a conversar com elas, conviver com elas e observar a vida delas. Se você perceber qual dos quatro bens fundamentais tem um predomínio psicológico sobre elas, você começou a entendê-la. Vocês lembram a primeira coisa que a gente falou sobre os bens fundamentais? E a primeira característica que diferencia um bem entre um não fundamental e um bem fundamental é que o bem fundamental, dele não se exige uma justificação psicológica. Não é isso? Por exemplo, quando você faz uma coisa em nome da saúde, você não precisa, dentro de você mesmo, você não sente uma necessidade de justificar o desejo que você tinha de saúde. Quando você faz uma coisa para sobreviver, por exemplo, vem um lobo e te ataca, você mata o lobo, você não sente um impulso interno para explicar, não, eu desejava preservar a minha própria vida. Você não sente um impulso para justificar esse desejo. Esse desejo parece justificado já espontaneamente. Não é isso? Agora veja bem, a característica dos bens fundamentais é que se eles não, deles não se exige uma justificação psicológica, quer dizer, do processo de busca e aquisição dele, o que se exige é, quando você os possui, uma justificação de como você os utiliza. Não é assim? O que você faz agora é que você possui aquilo que você queria. Está claro, hein? Então vamos ver. Primeira coisa, a gente divide os tipos humanos em quatro tipos, vamos dizer assim, horizontais, que estão todos mais ou menos no mesmo plano. Quer dizer, cada um deles está se especializando em buscar um dos bens fundamentais. Um visa a preservação, em primeiro lugar, a preservação da sua própria vida, do organismo físico. Segundo tipo, visa fundamentalmente a aquisição de bens materiais. Porque a aquisição dos bens materiais é a garantia da continuidade da satisfação. Outro visa a sua própria liberdade. E outro visa o conhecimento. Agora, veja bem, cada um desses bens, uma vez obtido, é usado. Não é assim? Esse uso que se faz dos bens, esse exige uma justificativa. Eu poderia virar e falar, não, uma vez que você adquire um bem, você usa ele para adquirir um outro bem do mesmo tipo ou de outro tipo. Então, por exemplo, você entende uma coisa e você simplesmente entendeu uma coisa para usar esse entendimento para entender outra, ou para comprar outra, ou para sobreviver e assim por diante. E aí eu estou dizendo que o quê? Que a vida humana é uma sucessão de ciclos de aquisição de um bem para se preparar para o ciclo seguinte. Não é isso? E que cada ciclo, então, se justifica no ciclo seguinte. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a própria sucessão não se justifica. Está claro isso aí? Não se justifica. Então, por exemplo, você come hoje para comer amanhã? Você entendeu? Você estuda hoje para estudar amanhã? Você trabalha hoje para trabalhar amanhã? Você respira hoje para respirar amanhã? Está claro isso aí? Quer dizer, todo o esforço para aquisição de um bem não é explicado por um ciclo seguinte de aquisição de bem. Não é assim? Dependo do mesmo bem. Dependo do mesmo bem. Não, pode ser do mesmo ou de outro. Veja bem, você pode usar um bem de forma instrumental em relação a outro. Então, por exemplo, hoje você estuda uma coisa para conseguir um bom emprego amanhã e com isso conseguir mais bens materiais. Tá, mas para que você consegue esses bens materiais? O único jeito de entender, de realmente compreender, certo? Por que você se dedica à aquisição de um bem fundamental, é examinar o efeito natural da posse de um bem fundamental. Você fez um esforço aqui para adquirir essa coisa aqui. Quando você adquire, o que acontece? Qual é a diferença? A diferença é o dever de ter é maior do que a faculdade de você possuir. Não, mas depois que você possui, acabou o dever de ter. Temporariamente, acabou o dever de ter. Na hora que você consegue a coisa que você queria. Então, por exemplo, agora eu estou desejando essa água. A hora que eu tomar essa água, vai demorar um tempo até eu desejar a água de novo. Não muito, não muito. Não muito, é verdade, não muito. Agora, eu bebi essa água agora para beber mais água depois? Não. Não foi para isso. Não. Não é isso? Cada vez que eu bebi a água, este beber teve um efeito em mim. Parece que não. Parece que com você não funciona, professor. Tem que ter disponho, né? Aquela história, isso tem muita ligação com a necessidade. Sim, veja bem, esses quatro bens fundamentais são as quatro categorias de necessidades que a gente tem. São as quatro categorias de necessidades humanas. Certo? A gente precisa, certo? Manter a vida corporal, a gente precisa de algum prazer e satisfação, a gente precisa de alguma liberdade e a gente precisa de algum conhecimento. Mas quando a gente obtém um bem, acontece uma característica constante. Há no sujeito, no ato da obtenção do bem, uma característica constante, um efeito que sempre se dá. É um tipo específico de contentamento. Veja bem, quando você no ato da posse de um bem, toda a atenção psíquica na busca do bem era de trazer para o sujeito determinado objeto. Não é isso? Então, trazer, por exemplo, o conhecimento desse objeto, da natureza do objeto, a inteligibilidade do objeto para mim, trazer as características agradáveis dele para mim, e assim por diante. Não é isso? Quando você pega o objeto, essa tensão se inverte. Não é assim? Então, por exemplo, você fica meses estudando um negócio e finalmente você entende. Quando você entende, acabou. Então agora tá bom, posso esquecer porque... Não, mas na hora que você entendeu o que você estava procurando entender, você está satisfeito. Você sabe o que tem. Mas além de estar satisfeito, acontece um outro efeito. Não, isso gera uma outra inclinação, gera uma nova inclinação. Quando você entende uma coisa, você quer comunicá-la. Do mesmo jeito, quando acontece, por exemplo, você vai, acontece uma coisa que te deixa contente, você quer comunicar o contentamento. Você tem um prazer, você quer comunicar o efeito do prazer. Não é isso? Ou quando você está feliz, o seu instinto, a inclinação natural é desejar que todas as pessoas em torno fiquem infelizes. Não é isso, né? É o contrário. Dentro dessa linha de raciocínio, ouvi um fato que me chamou a atenção. O Gustavo Kirten, de Mito Brasileiro, quando ele foi campeão do mundo, ele ganhou esse torneio no final do ano, no meio da festa, o técnico dele, Larry Passos, chamou ele e falou: bom, o teu sonho era ser o número um. Era só isso que você queria? Se for só isso, eu posso ir embora. Né? Ele estava fazendo algum apelo para essa continuidade desse... Não, veja bem. Veja bem. Por que um sujeito que pratica esporte? Por que um sujeito quer ser o primeiro tenista número um do mundo? A prática do esporte só tem duas justificativas. Não é isso? Quer dizer, em princípio, originariamente, a prática do esporte visava a saúde, a preservação do organismo. Não é isso? Depois virou o prazer. Não é isso? Tanto que a prática do esporte, o esportista de elite, o treinamento do esportista de elite é tudo menos saudável. Não é isso? É, exatamente. O negócio é assim. O jeito daria 20 anos, ele pagará caro por isso. Né? A prática mediana de esportes, ela pode ser benéfica à saúde. Mas a prática de elite, do campeão, ela é tudo menos benéfica à saúde. Né? O sujeito aos 50 anos é assim, ele já passou por 350 cirurgias, né? O coração dele não aguenta mais nada, o fígado dele já arrebentou. Né? O jogador de futebol americano morre mais cedo que a média. É, exatamente, aquilo lá é tudo menos saudável. Então existe para prazer. Você faz aquilo por quê? Porque aquilo lá dá um gosto tremendo no sujeito que pratica aquilo. Então, não é isso? Ou para ganhar muito dinheiro, o que também se justifica pelo prazer. Mas praticar o prazer, o jeito só. O jeito só pra caramba. Bom, mas o ponto aqui, vamos ver, a questão fundamental é que o ato da posse de qualquer bem gera no sujeito uma inclinação generosa. Exatamente. Quando você entende uma coisa, você quer comunicar esse entendimento. Quando alguma coisa te deixa contente, quando você fui de um prazer, você quer que os outros sintam prazer. E assim por diante. Está claro isso aí? Existe um ditado comum, olha, ninguém é mau quando está contente. Você quer contar, senão não tem graça. Não é isso? Nobreza, exatamente. O efeito imediato da posse de qualquer bem é nobreza de sentimento. Na hora você tem sentimento nobre. Por isso nós estamos ao Olha, ganhar pouco, talvez eu até admita. Não chiar, não é verdade. O professor chia mais do que ninguém, pelo amor de Deus. Chia, mas eu já vou tomar conta. Maria, todo mundo deixa esse meu ciclo desgastante, não? Claro, sim. Sim. O processo de aquisição dos bens é geralmente desgastante. A não ser quando você tem sorte, é geralmente desgastante. É sacrifício. Todo igual, a aquisição de todo e qualquer bem, em geral, implica uma série de sacrifício. E nem sempre aquele bem que você pediu, que você quer divulgá-lo, ele seria benéfico para quem você queira passar. Veja bem, o que importa, o ponto aqui não é esse. Porque ele pode ser inútil para o outro, assim como ele pode ser inútil para você. Você pode ter se dedicado a sua vida a bens que são completamente inúteis para você mesmo. O fato é que quando você os adquire, você quer partilhar alguma coisa com os outros. Na hora que você adquire, você quer partilhar. Esse é um ponto importante, dada a universalidade, a constância desse efeito. Mas qual é o, no caso, aquele que quer partilhar no dia seguinte? De maneira assim, eu não concordo, eu não vejo isso, vamos dizer, assim, prático, você adquirir, você necessariamente tem que transferir isso. Não, você não sei. Pode adquirir uma coisa benéfica, vamos dizer, seja para você. Não diz que você tem que transferir. Ele diz que você sente uma inclinação generosa. Ele não diz que você faz alguma coisa depois da inclinação generosa. Não diz que o sujeito, todo mundo é generoso. Certo, tá bom. Inclinação generosa. Uma inclinação generosa. Não, na hora que você adquiriu, não é por vaidade. Depois pode ser. Mas na hora, olha, só vocês têm que se observarem, na hora que vocês estão contentes por terem conseguido uma coisa. Naquela hora, não é por vaidade, não é por nada. É por generosidade. Não, mas eu creio que você pode, vamos dizer, um quadro criativo, vamos dizer assim, um artista, né? Vamos dizer que ele tem um insight, uma coisa, e percebeu o desejo dele de fazer uma obra e ele criou ali. Mas não pode haver um tipo de criatividade, assim, de adquirir um bem. Perdão, eu não entendi a sua pergunta. Perdão. Eu estou dizendo o seguinte, você quer, você adquiriu um desejo, um determinado bem, você tem aquela necessidade generosa de compartilhar com outra pessoa. Seja bem, há uma diferença. Não é uma necessidade e não é um querer, é uma inclinação. Se fosse uma necessidade, você necessariamente agiria de modo generoso depois. Não, você pode sentir essa inclinação e 5 minutos depois esquecê-la e voltar a ter o mesmo sujeito mais 15 sempre. Aí, não é uma necessidade. Aí entraria a necessidade. No momento, então. Aí surgem as necessidades humanas, são essas quatro aqui, ó. Hã? Saúde ou preservação da vida corporal, prazer, liberdade e conhecimento. Disso a gente tem necessidade. Tanto que tudo isso aí, a gente, numa medida ou noutra, busca. Está claro, hein? Essa inclinação que surge não é a expressão de uma necessidade. Está claro, hein? Talvez as pessoas façam confusão aí quando você adquire um bem, né? Mas quando você adquire um conhecimento, isso é um necessário, bem claro. Bem claro. Quando você adquire um conhecimento, é muito claro. Mas isso, na verdade, se dá com tudo. Então, por exemplo, seus amigos se reúnem, fazem uma festa para você, você fica contente pra caramba. Você quer que eles fiquem infelizes naquela hora? O que você quer que eles sintam? Você quer que eles sintam a mesma felicidade que você está sentindo? Não é isso? Dependendo da intensidade dessa inclinação, você pode, por um breve momento, querer até que todos os seres tenham aquele contentamento. Não é isso? Né? Você, por um instante, todo mundo é o Buda. Por um breve instante, estamos todos como o Buda. Mas tem um motivo para isso, para não buscar de onde vem. Não é para novo. Não, veja bem. É só você se observar na hora. É claro que eu posso, depois que passou, eu posso inventar um motivo egoísta para aquilo. Mas se eu me olhar naquela hora, eu vou ver que não tinha motivo egoísta. que qualquer motivo egoísta que eu criar é uma projeção que eu estou criando depois. Mas na hora mesmo não tem nenhuma motivação egoísta. Está claro isso aí? Então essa é outra diferença entre as pessoas. Se uma das diferenças entre as pessoas, né, consiste no tipo de necessidade que ela tenta satisfazer com mais frequência ou com mais intensidade, ou a qual ela dá mais importância, um outro tipo de diferença entre as pessoas, certo, é a medida em que essa inclinação espontânea tem um impacto sobre o seu comportamento em geral. Quer dizer, algumas pessoas simplesmente elas têm esse sentimento naquela hora, e quando passa o sentimento, elas nunca agem como se elas estivessem se sentindo daquele jeito. Quer dizer, algumas pessoas são egoístas quase que o tempo todo. Não é isso? Outras, antes de agir, se recordam daquela, de como ela era naquele momento, e procuram se comportar de um modo semelhante àquilo. Você entendeu a diferença? Veja bem, o que é uma pessoa virtuosa, ou uma pessoa generosa, ou magnânima, ou em geral, às vezes a gente usa a expressão uma pessoa mais humana, é a pessoa que sistematicamente procura se comportar como ela se comportaria se ela estivesse feliz. Se ela estivesse feliz, se ela estivesse nesse estado. Entendeu? É a pessoa que faz deste estado o modelo do seu comportamento. Tá claro, hein? O sujeito pode, diante de quase qualquer circunstância, ele vai ter uma reação espontânea. Diante de qualquer necessidade dos outros, ele pode ter uma reação espontânea. Mas ele pode, antes de agir, se perguntar: se eu estivesse sumamente feliz, como eu agiria nesta circunstância aqui? Você entendeu? Você não pode fazer isso? Aí você vai descobrir: ih, caramba, eu agiria de maneira generosa, de maneira magnânima. O que acontece com esse sujeito? Este sujeito acrescentou à existência dele uma outra dimensão que está para além das quatro direções dos bens fundamentais. Veja bem, os quatro bens fundamentais podem estar tanto fora quanto dentro do sujeito. Pode estar no sujeito ou fora dele. Não é isso? Você pode ter saúde ou não ter. Você pode ter prazer ou não ter. Não é isso? Você pode ter liberdade ou não ter, ter conhecimento ou não ter. Tudo isso aí pode estar em você ou não. Está claro isso aí? Cada um desses bens tem sua origem num objeto que não é o próprio sujeito. Está claro isso aí? Cada um desses quatro bens tem uma origem fora da sua mente. Para você adquirir um conhecimento, por exemplo, esse conhecimento procede dos objetos que você quer conhecer. Você tem que examinar o objeto não está na sua mente. Ele é distinto da sua mente. Não é isso? Para você ter prazer, a mesma coisa. Cada um dos quatro bens fundamentais são relações específicas do sujeito em relação aos objetos. Nessa relação, existe o quê? Um predomínio ou superioridade do polo objeto. Não é assim? Então, por exemplo, você tem lá uma comida da qual você gosta. Você não pode chegar e decidir para a comida se ela será agradável ou não. É ela que decide se ela é agradável ou não para você. Você só experimenta. Não é assim? O mesmo vale, por exemplo, para o conhecimento. Você examina um objeto e não é você que decide quando você entende ele ou não. Está claro isso aí? Quer dizer, no processo de aquisição dos bens, dos bens, dos quatro bens fundamentais, por mais atividade que você possa exercer para obter o bem, em última análise, a obtenção depende de uma concessão do objeto em relação a você. Está claro isso aí? Se você estiver num lugar que só existem coisas para comer, que você detesta, certo? Não adianta você querer coisas que você gosta. Só existem coisas ali, só existem coisas que você detesta. Não é isso? Se você não for um sujeito muito inteligente, muito brilhante, pode ser que durante sua vida toda só se apresentem para sua mente objetos que você não compreende. Está claro isso aí? Isso deriva do quê? Isso deriva do seguinte: cada um desses bens é um bem na medida em que você assimila como sujeito uma forma ou uma característica, uma essência que pertence ao objeto. Está claro isso aí? Fazendo uma analogia, um espaço vazio nesse meio. Uhum. Quando ele recebe, ele tem algo que preenche aquele espaço. Exatamente. Algo que não está nele, que veio, de alguma coisa de fora, exatamente. Ou melhor, algo que não é ele. Que não é ele. E preencheu aquele espaço. Exatamente. É passivo, tá? Exatamente. Exatamente. Na recepção do bem, exatamente. A sua atividade, ela só pode ser acidental e ocasional. Ela pode propiciar a obtenção do bem. Não é isso? Então, por exemplo, se você refletir sobre um assunto, estudar um objeto, isso propicia, facilita o entendimento daquele objeto, mas não pode causar. Pode ser que você estude aquilo a vida toda e não entenda nada. Não é isso? Por quê? Porque em você existe uma privação e no objeto existe uma posse. Está claro isso aí? Satisfazer uma necessidade é passar a possuir a forma ou essência do objeto. É assumir, numa certa medida, a forma do objeto. É assimilar o objeto. Está com a gente aí? Incorpora. Sim, incorpora ou assimila o objeto, exatamente. Isso quer dizer que nessa aquisição do objeto, nessa assimilação do objeto, cada vez mais se dissolve a própria identidade do sujeito. Está claro isso aí? Se o sujeito se acostuma, então, não. Minha vida é assim: eu procuro certos objetos, alcanço, daí eu descanso. Quando eu alcanço eles, eu durmo, depois eu busco outros. Depois eu durmo de novo, depois eu busco outros. Você vai ver que a vida deste sujeito é perfeitamente determinada pelos objetos que ele busca. Você pode explicar explicar a vida dele e prever a vida dele, pela disposição dos objetos no meio em que ele está. Não é assim? Isso quer dizer o quê? Que este sujeito não tem uma identidade pessoal definida. Está claro isso aí? A identidade dele não é pessoal. Ela é infrapessoal. Ela é dada pelos objetos que estão disponíveis. Numa certa medida, toda a identidade, toda a identidade humana é infrapessoal. Numa certa medida, a nossa vida é fazer isso. Tem um vazio aqui, eu tenho que ir lá preenchê-lo, depois vai esvaziar de novo, daí eu vou lá, preencho. O que acontece é que entre o processo, quando você enche, você alcança o objeto, antes de você perdê-lo e ter que ir buscar outro, acontece uma modificação em você. Essa modificação que acontece em você é o princípio da sua identidade pessoal. Eu ia perguntar se é bom, então, o que está buscando. Veja bem, é necessário, portanto é bom. Na medida em que é necessário, é bom. Mas não é tudo. E quando é que eu vou alcançar essa identidade pessoal? Simples, você vai ter que observar essa inclinação generosa que surge em você quando dá posse de cada bem e começar a modelar o seu comportamento por essa inclinação. Claro. Ser gente é difícil. Ai, eu preferia ser pedra. A disputa é que, para evitar problemas, em vez de buscar essas aquisições, não seria melhor ficar com um partido? Mas você ficar com você, você morre. Mas isso pode não existir. Isso é não viver. Isso é morrer. Isso é morrer, pura e simplesmente. Quer dizer, não, peraí, se eu não busco preservar minha vida corpórea, não busco prazer, não busco liberdade, não busco conhecimento, então burro. Como diz Gaúcho, aí você não é gente, você não é nada. Exatamente. Não, mas o vazio, entre você adquirir uma coisa ou não, existe um espaço. Perdão, não entendi. Entre você adquirir. Entre você. Entre o momento que você não tinha algo e o momento que você passou a ter, vai existir um espaço. Claro que existe um espaço. O espaço é o esforço para obter. Na verdade, se vai morrer, não vai ter. Se você não fizer esse esforço para obter, exatamente, você vai morrer e não vai obter nada. Nem esses bens fundamentais, nem muito menos uma identidade pessoal. A identidade pessoal, que é o sujeito obter ele mesmo, deriva dele observar essa inclinação, essa inclinação, essa tendência à magnanimidade que surge quando dá posse de qualquer bem, e usá-la como modelo para o seu comportamento. Porque o tipo de inclinação generosa que ele sente explica quem ele realmente é. Isso é a forma dele, não é a forma do objeto. Opa. Daria para entender que os objetos estão no plano horizontal e que a inclinação generosa está no plano vertical? Está no plano vertical, exatamente. Exatamente. Essa inclinação generosa surge no centro do sujeito. E diante dela, ele pode identificar-se com ele mesmo ou dissociar-se dele mesmo. Está claro isso aí? Quer dizer, resumindo, vamos dizer, o princípio aí mesmo da vida humana consiste no seguinte: se a gente perguntar diante de cada circunstância, de cada exigência que aparece de fora dele, o que ele faria se ele estivesse plenamente feliz? Esse deve ser o modelo do comportamento dele. Isso quer dizer o quê? Que o modelo do comportamento dele é ele mesmo. Não são os objetos. É a única inclinação que surge nele que não é por necessidade dos objetos. Daí a profundidade do conhece-te a ti mesmo? Exatamente. Entendeu? Moldar a sua personalidade, moldar o seu comportamento por esta inclinação é tornar-se idêntico com você mesmo. O sujeito, na medida em que o sujeito molda o comportamento dele por essa inclinação, você não tem como reduzir a vida dele ao meio em que ele estava. O comportamento dele só é explicado por uma realidade que é interna a ele mesmo, que é a natureza humana nele. Tá claro isso aí? É esta noção de fidelidade à sua identidade humana, uma identidade que não deriva das necessidades que levava os povos antigos a dizerem: nós somos filhos dos deuses. Percebe? O que o homem arcaico percebeu? Ele percebeu, olha, todos os seres se movem de acordo com necessidades cíclicas. O único que tem um princípio, o único na face da Terra que tem um princípio de atividade distinto das necessidades cíclicas, é o ser humano. Entendeu? E quando ele age de acordo com esse princípio, ele é melhor. Esse princípio de comportamento é tão diferente do comportamento movido pelas necessidades cíclicas que eles diziam: esse princípio não tem uma natureza comum com as coisas cíclicas. Ele é um princípio do quê? De desenvolvimento perpétuo, constante. Ele é uma irradiação constante. Ele não é um movimento que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ele é um crescimento constante. Está claro aí? Esse tipo de movimento pertence à ordem da perfeição e do transcendente, que a gente explicou na primeira aula. Não pertence à ordem cíclica da imperfeição, em que tudo que se consegue, na ordem da satisfação das necessidades cíclicas, tudo que se consegue é uma compensação temporária das privações. Quer dizer, na ordem desses quatro bens fundamentais, tudo que você consegue é compensar privações, temporariamente. Depois que compensa uma privação, um tempo depois surgirá outra privação do mesmo tipo, da mesma espécie, que você vai ter que tentar preencher para surgir outra. Você percebe? Veja bem, o movimento de satisfação das necessidades sempre volta ao mesmo ponto. Seria o princípio do estado de felicidade? Exatamente. A felicidade É o grau em que o sujeito modela o comportamento dele por essa inclinação. Isto é felicidade. Quando a gente fala que a felicidade nunca é completa, é que é o seguinte, a gente está querendo dizer o seguinte, a felicidade sempre pode aumentar. Você entendeu? Não é que ela nunca é suficiente. Entendeu? Mas quando o cara faz isso, ele não fica feliz. Ele não fica feliz. É. Não. Ele fica, mas ela pode aumentar e aumentar. Ele não encontra um limite para o acréscimo de infelicidade, para o crescimento de infelicidade. Mas a felicidade é relativa, né? Relativa sempre a alguma coisa, a uma aquisição ou não a alguma coisa. Não, não. A felicidade. É um estado de ser. Não. A felicidade aqui, ela é relativa, quer dizer, ela é dependente da fidelidade do comportamento do sujeito a essa inclinação que surge nele. Ela não tem nada a ver com a aquisição. Ela é um outro plano. Então, assim, você pode passar a vida toda, veja bem, a característica disso daí é que assim, você pode passar uma vida humana inteira e não progredir um grão nessa direção. Ela, veja bem, a felicidade não corresponde a uma necessidade natural. Ela corresponde a uma inclinação espiritual, não a uma necessidade natural. Se ela fosse, olha, se a felicidade fosse uma necessidade natural, todos seriam felizes, pô. Bom, assim, se for uma criança, por exemplo, uma criança, um recém-nascido, ele começa tudo. Necessidade dele não. Ele está respondendo de forma generosa a um prazer que ele sentiu. Sim. Ele já está fazendo isso espontaneamente. Mas não existe uma felicidade gratuita. Assim, mas essa é gratuita. Tem um tipo de aflição. Essa fidelidade, por exemplo, você a uma determinada coisa. Você não teria uma aflição, um desejo. Não, não, não. Veja bem, veja bem. Veja bem. É simples. Quando você é um bebê recém-nascido, você é capaz de alguns graus e modos de felicidade humana, não de todos. Quer dizer, quando você é um bebê recém-nascido, por exemplo, você não pode escolher os seus cursos de ação. A sua liberdade de escolha é infinitesimal, é mínima. Não é isso? Entendeu? Então você, por exemplo, não pode aplicar a este campo da existência humana esta inclinação. Quando você cresce, você passa, opa, a sua existência humana se ampliou. Agora você precisa aplicar essa mesma inclinação a esse campo ampliado. Quando a gente cresceu, cresceu o quê? Cresceu as possibilidades humanas dele. E, portanto, cresceu também o campo sobre o qual ele deve aplicar essa inclinação, esse tipo de comportamento. Numa certa medida, veja bem, numa certa medida ele é espontâneo em nós também. Nós também sorrimos quando estamos felizes. Isso aí a gente continua fazendo. Esse grau de felicidade a gente continua tendo. Mas surgiram outros campos de existência humana para nós. Nesses outros campos é que nós somos infelizes. Por quê? Porque nesses outros campos nós não aplicamos esse mesmo princípio. Veja bem, não há nenhuma necessidade natural de aplicar isso. A decisão do sujeito moldar o seu comportamento pelo comportamento do sujeito, dele mesmo, quando é plenamente feliz, é uma decisão completamente livre. Uhum. Exatamente. Exatamente. Vocês conhecem a história do Viktor Frankl? Foi um psicólogo austríaco. Viktor Frankl, ele foi o seguinte, ele durante a Segunda Guerra ele foi jogado num campo de concentração e ele percebeu o seguinte, que os sujeitos que resistiam e sobreviviam mais tempo no campo de concentração não eram os sujeitos que entravam lá mais fortes e mais saudáveis. Certo? Eram os sujeitos mais generosos, mais humanos e mais bondosos. Entendeu? Aí ele começou então a observar essas pessoas e ele percebeu que em algumas pessoas existia esse princípio interno de moldar o comportamento por essa inclinação, que moldar o comportamento por essa inclinação, certo? Dava à vida daquelas pessoas sentido. Ele mudou. E a vida dos outros não tinha sentido. A vida dos outros não era senão, certo? A história dos ciclos de disponibilidade ou indisponibilidade dos bens. Existem pessoas assim, cuja vida se explica quando faltou pão, quando teve pão, quando sobrou dinheiro, quando faltou dinheiro. Ele viu que no campo de concentração, alguns sujeitos que entravam lá e eram muito fortes e saudáveis, rapidamente definhavam. Porque toda a existência dele era guiada pela disponibilidade dos bens que ele desejava. E outro entrava velhinho, fraquinho, doente. E aguentava, não morria. Ele descobriu que os que não morriam, os que resistiam mais, eram aqueles que possuíam uma vida dotada de sentido interno. Entendeu? E esse sentido derivava justamente disso. Então, por exemplo, o que aconteceu com ele? Oi? Não é, veja bem, não é o desapego. O desapego só não é suficiente. Então, por exemplo, o que aconteceu com ele? Quando ele percebeu isso, e ele percebeu que ele estava morrendo, ele começou a procurar, o que eu posso fazer? Ele percebeu o seguinte, ele lembrou da esposa. A esposa foi mandada para um outro campo de concentração. Ele não sabia se a esposa estava viva ou morta. Mas ele começou a lembrar o quanto a esposa contentava a vida dele, a presença da esposa, o sorriso da esposa, quanto tudo aquilo deixava ele feliz. E que quando ele sentia essa felicidade, ele a amava intensamente e ele só queria o bem dela. E aí ele começou a recordar sistematicamente da felicidade causada pela esposa. E começou a se comportar com todo mundo como ele se comportava para com a esposa, com a generosidade que ele se comportava para com a esposa. Exatamente, e sobreviveu ao campo de concentração. Aí ele descobriu que a vida humana ela tem sentido quando o sujeito aplica este processo deliberadamente. Tá claro, hein? O sentido da existência humana é moldar o seu comportamento por isso. Pois é, né? Sabe o que o Viktor Frankl falava? Ele falava, olha o seguinte, que Freud, que Jung, que nada. Entendeu? Eu sou best-seller. Entendeu? Quantas edições, quantas copas dentro, quantas pessoas leram Freud? Sabe? Quantas pessoas leram Viktor Frankl? Centenas de milhões. Terceira ou quarta edição. Tem digitalizado? Então disponibiliza para os alunos. Esse é um livro importantíssimo para a gente entender o que significa esse negócio de vida humana. Para entender o que é um ser humano. Porque o que diferencia, veja bem, o que diferencia a pessoa humana das pessoas animais é esta oportunidade. É a oportunidade de você moldar deliberadamente o seu comportamento, né, pelos momentos, pelas inclinações que você sente quando você está plenamente feliz. E a responsabilidade que você está nessa. Exatamente. Exatamente. É saber, olha, se eu não fizer isso, eu me perdi. Eu perdi a mim mesmo. Veja bem, na medida em que simplesmente eu faço assim, um sujeito me pede uma coisa, tá, eu sinto uma coisa, penso uma coisa, penso, daí agora eu paro. Não, peraí. Se fosse a fulano me pedisse, quando eu estivesse maximamente feliz, assim, assim, assim, eu reproduzo aquilo lá, o que eu faria? Bem, vou fazer isso então. Como se eu estivesse feliz agora. Por quê? Porque esse aí sou eu. Exatamente, não está na dependência de nenhum bem ou fator exterior. Essa é a minha forma. Esse é o meu modo de ser. E essa fidelidade ao meu modo de ser me torna completo. É isso que me torna completo. E já assimilou isso. Entendeu? Mas aí essa fidelidade toda. Não, isso, veja bem, isso aí é um esforço constante. Não. Certo? É um esforço. Mas veja bem, mas tudo mais na vida é um esforço constante. Para obter os outros bens também é um esforço constante. Os outros bens não vêm de graça. Por que o melhor bem deveria vir de graça? Esse é um dos. Esse é exatamente. Professor, mas qual é o risco de acontecer o seguinte? O jeito de detectar alguma coisa satisfeita, que deixou ele, né? Daí depois ele se recorda daquele estado e ele vai em busca daquele objeto que fazia isso. Veja bem, se perde o caminho. Pouco importa. No processo da aquisição dos bens fundamentais, não, no processo da aquisição dos bens. Porque, por exemplo, Franco. Franco, que lembrou da esposa. Então ele. Ele poderia simplesmente ter parado e pensado, puxa vida, quero minha esposa de volta. Exato, e tentar buscar, né? E tentar buscar a esposa de volta. Substituir o. Não é isso? Em vez de tentar. Olha, de duas uma. De duas uma. Ou ele teria sorte de encontrar a esposa de volta, ou ele teria azar e não encontraria. Mas ele não estaria dependendo de um estímulo externo? É a lembrança da esposa que vai trazer. Não, veja bem. A lembrança daquele estado. Veja bem, qual é a diferença? Qual é a diferença? Claro que tem uma dependência. A gente, para a gente se tornar bom, a gente tem uma dependência da experiência do que é bom. É evidente. Você precisa experimentar alguma coisa boa para você conceber o que é bom. Certo? A diferença aqui é o salto de liberdade que aconteceu. Entendeu? É que uma coisa não causa a outra. Eu experimentar coisas boas, experimentar bem, não causa esse salto. Esse salto não acontece num processo natural, ele acontece por uma escolha deliberada só, que tem que ser renovada em cada circunstância. Então o que aconteceria com o Franklin? Ele poderia assim, claro, não tem nada de ser generoso, eu quero minha esposa de volta, eu quero minha mulher de volta. Entendeu? Aí o sargento do campo de concentração dava ali uma butinada e falava, cala a boca. Entendeu? Então veja bem, é claro, inevitavelmente no processo de busca e aquisição dos bens fundamentais, a gente vai se perder várias vezes. Várias vezes a gente vai buscar um negócio que é inútil para nós, que é prejudicial. Entendeu? A gente vai se enganar, vai tentar buscar um negócio, não consegue. Tudo isso aí vai acontecer na nossa vida. Isso aí não tem escapatória. O que acontece é que junto com este processo, você pode realizar o outro. O outro não depende dos erros e acertos no processo de busca dos bens fundamentais. É claro que, veja bem, quando você buscar os bens fundamentais, você não vai buscar só efetivamente o que é bom para você. Algumas coisas vão ser prejudiciais. Não é isso? Alguma coisa você vai pensar que era bom e era ruim. Claro que vai acontecer isso. Esse não é o importante. O importante, O importante é que junto com essa busca, quando a situação externa, as outras pessoas, o mundo, pedir alguma coisa de você, como você deve agir? Qual o critério da ação? O critério da ação tem que ser esse, o núcleo da sua personalidade. Independente de qualquer coisa. Ser fiel a si mesmo é mais importante do que ser fiel a qualquer coisa que você possui. Entendeu? Então, você, não, eu luto aqui simplesmente para preservar o meu conhecimento, minha ciência, luto para preservar os meus bens materiais, luto para preservar a minha vida. Você está lutando para preservar tudo, menos você, pô. Fazer esse esforço é lutar para preservar você. É lutar para que você se torne o que você realmente é. Dá para perceber a diferença? Isso aí é independente dos erros que a gente comete nas outras coisas. Completamente independente. Você pode só errar nas outras coisas, só fazer bobagem nas outras coisas. Não tem problema nenhum. Mas é esse trabalho que você não pode deixar de fazer. Porque senão no final é o seguinte, tá, você tem os seus conhecimentos, você tem a liberdade, você tem prazer, agora quem tem isso? Não sei. Não sobrou um sujeito que tem isso. Essas são os seus bens que te possuem. Você não os domina, eles os dominam. Você é escravo deles, exatamente. É isso que acontece se você sua vida for só uma sucessão de ciclos de aquisição. Você se torna escravo deles. Mas quando você decide moldar o seu comportamento por essa inclinação natural que surge quando da felicidade, aí você se torna dono de você mesmo e dos bens que você possui. Em última análise, o ser humano, resumindo, o ser humano só se torna dono do que ele tem quando ele compartilha o que ele tem. Por incrível que pareça. Quando ele livremente concede o que ele tem. Porque aí ele se torna dono dele mesmo. Está clara a diferença entre esse processo e os outros? Que esse processo não decorre de uma necessidade. Quer dizer, você pode interromper ele, parar ele a qualquer momento. E você não vai morrer porque parou ele. Você não vai nem ter menos coisas porque você parou ele. Você vai ter menos a sua própria humanidade. É a única coisa que você vai ter menos. Percebe o que significa falar o ser humano é descendente do divino? E dos deuses? Quer dizer, ele tem um princípio de atividade que é completamente distinto de todas as coisas terrestres. E que não se explica por nenhuma necessidade natural. Você não tem essa necessidade. Ficou claro, então, vamos ver, a diferença crucial entre as sociedades ditas arcaicas ou tradicionais e a sociedade moderna? Pois bem, essa distinção é importante nesse negócio de filosofia. Por quê? Porque a filosofia surge, certo, num momento de crise entre a humanidade e essa herança. Uma humanidade, que é a humanidade grega, e essa herança. Em um determinado momento, essa herança está sendo perdida no ambiente grego. E alguns sujeitos param para refletir o seguinte: como podemos resgatar essa herança? A filosofia surge como um esforço racional, um esforço de reflexão para descobrir como a gente pode resgatar isso. Está claro isso aí? Então, vamos lembrar isso aí. Com isso aí fica claro qual o propósito, ou finalidade da filosofia. A finalidade da filosofia é o indivíduo, o resgate que o indivíduo pode fazer dessa herança. É resgatar essa herança. E já está resgatando? Não, alguns estão, evidentemente, outros não. Esse trabalho não pode ser feito coletivamente. Não é isso? Eu posso dizer que tipo de generosidade você sente quando você está feliz? Não. Esse trabalho só pode ser feito individualmente. O máximo que eu posso fazer para você é o seguinte: dar alguns exemplos de quê? De seres humanos que atingiram isso ao máximo. Eu posso te dar os exemplos dos melhores seres humanos, para você ter uma pista. Mas eu não posso dizer o que está acontecendo. Nisso aí eu não posso dizer o que está acontecendo dentro. Não tem uma fórmula geral. A fórmula geral consiste, né? A inclinação é de tipo generoso. Então esse é um trabalho que não se faz coletivamente. Então, por exemplo, não dá para sentar aqui, agora vamos aqui resgatar a nossa herança humana. Não, a gente pode estar aqui e uns estão fazendo esse trabalho e outros não. E em qualquer atividade humana, qualquer grupo humano que está dedicado a uma atividade, alguns podem estar fazendo isso e outros não. É você tentar inventar. Olha, é o seguinte, que isso, certo, né, não existe, só existem as necessidades naturais. As necessidades naturais podem ser trabalhadas coletivamente, evidentemente, certo? Há até uma grande vantagem de trabalhar coletivamente. Não é isso? Quer dizer, quando os homens trabalham juntos, por exemplo, eles têm muito mais bens materiais do que quando eles trabalham sozinhos. O conhecimento também aumenta mais fácil, porque um ajuda o outro. Mas isto aqui, a sua identidade própria, não. Isso. Não é possível trabalhar junto. É possível o quê? Animar um sujeito aqui. Essas duas pessoas, três pessoas, podem compartilhar os resultados que elas têm de fazer esse trabalho e um se alegrar no outro e aprender alguma coisa sobre isso. Mas um não pode trabalhar pelo outro nisso. Não é que nem comida. Comida é assim. Um sujeito trabalha e pode trabalhar para três ter comida. E os três efetivamente têm comida. Esse aí não. Ficou clara essa diferença? Ficou claro por que os povos antigos diziam: nós somos filhos de Deus ou filhos dos deuses? Professor, então, essa civilização antiga, que a filosofia era muito mais presente? Não, a filosofia surge. A filosofia surge quando se está perdendo o contato com isso aí. Ela não surge quando a sociedade, ou a maior parte dos indivíduos da sociedade, é plenamente consciente ou maximamente fiel a essa herança. Ela surge numa sociedade em que essa ideia está se perdendo. Pois é, ainda existe, na sociedade grega, na época dos primeiros filósofos, ainda existe uma proximidade suficiente com essa herança para o pessoal recordar dela e falar: puxa vida, isso está fazendo falta. Mas aí existe uma distância suficiente para assim: não, peraí, nós temos que examinar como é que faz isso, porque nós perdemos. Né? Então, veja bem, a sociedade em que surge a filosofia está entre a posse e a privação dessa herança. Ela está perdendo, mas não perdeu completamente, não esqueceu completamente. Muito pelo peso. esquecemos o ser, exatamente, esquecemos o que nós somos. Isso, a gente esquece que é o seguinte, para ter é preciso ser. Sim, mas antes de existir, ser mais poderoso. Sim, sim, predominava. A preocupação com isso predominava na sociedade da carta. E é por isso que, em geral, elas não se desenvolviam em termos materiais. Eles eram totalmente construídos. Exatamente, isso aí tinha um desenvolvimento humano em cada indivíduo, tinha uma importância tão maior que não sobrava tempo para, não, vamos melhorar a vida material, vamos melhorar outras coisas, não sobrava tempo para isso. Provavelmente não havia essa necessidade. Não havia necessidade tão ampla, tão intensa, exatamente. Essa necessidade era reduzida a seu mínimo natural. Ao necessário para sobreviver. Exatamente. Porque a preocupação era outra. Aliás, uma atividade que era para atingimento da atividade básica, eram desconsideradas. Sim, consideradas como inferiores e desprezíveis. O jeito que dedicava muito tempo a elas era desprezível. Eu falei, não, esse aí é um cara mais fraquinho da tribo, eu quero que você fale menos. Seria mais ou menos, em termos não filosóficos, mas religiosos, por exemplo, quando o homem perdeu o paraíso. Exatamente, exatamente. Ele, quando estava no paraíso, vamos dizer assim, simbolismo. Exatamente, o paraíso do Adão, o paraíso do Adão é uma, se refere a uma época primeva na humanidade em que essa preocupação era quase que exclusiva na mente humana, quase que única na mente humana. Por isso se diz que Adão não trabalhava, exatamente. Com a aquisição do conhecimento, você começa a perder a significação. Não, ao contrário. Não, não, não, não, não, não, não. O conhecimento é um ter. Não, não, não. Não, o que, não, não. Não, não é isso. Não é isso. Não, não, não, não, não, não, não, não. Veja bem. A necessidade, a ampliação das necessidades. Veja bem, a ampliação das necessidades é posterior à desatenção a essa inclinação. Primeiro você começa a esquecer isso. Aí você começa a esquecer isso e começa a doer tudo. Começa a faltar, daí você começa a procurar fora. Você entendeu? O aumento das necessidades vem depois. Sabe, o primeiro vício primordial é o esquecimento. É a desatenção. É esquecer aquilo que é fundamental, não prestar atenção no que é fundamental. Esse é um vício fundamental. O vício original, esse é o pecado original. Atenção do que está em torno de si. Não, do que está dentro de você. É, dentro de si, tá? Mas ao mesmo tempo você tem que ter uma atenção espacial, tá? Em torno de você. Veja bem claro, simplesmente, não, simplesmente que essa atenção periférica, essa atenção aos objetos exteriores, certo? Ela é infinitesimal. A necessidade real de atenção é mínima. Vamos dizer, quando é o seguinte, quando você precisa de alimento para sobreviver efetivamente? 2.000 calorias por dia. Vai ver que índio tem 2.000 calorias por dia. Não tem. Não tem. É pouco. Mas lá a gente tem índio gordo, agora também vai ver índio. Você percebe? Todas essas, a ampliação das necessidades, certo? Vem da nossa pouquíssima atenção e interesse por essa realidade puramente interna, que é o nosso modo próprio de ser. Quanto menos a gente vive isso, mais as outras coisas nos são necessárias ou nos parecem necessárias. Está com a gente? Não pode afirmar que os nossos acasos eram mais felizes? Sim, com certeza. Com certeza. Isso é certo e garantido. Como as civilizações, as sociedades de tipo arcaico, ainda hoje, são mais felizes do que as de tipo moderno. Nós éramos crianças. Voltaram para o arcaico. Nós temos de criança um pai, de família, sustentar uma família inteira, pagar o aluguel, tudo com salário mínimo. Pois é. Tem outro lado aí, né, Joaquim? As privações aí que eles sofriam eram bem maiores do que eram. Mas não sofriam! Peraí! Não tinha! Deve ter sido melhor. Vocês sabem o que é bom dormir no colchão de pátria? De crina de cavalo. Também!